periferia. Definitivamente é o retrato que representa o Brasil quebrado, é o fato. Não tô querendo ser pessimista, o ponto de vista é assim. Pergunto por que eu me tiro a verdade de você e de mim. Boca do lixo, subaco de cobalto de morro. São várias quebradas que tão pedindo socorro. O barraco tá zoado, o salário tá lesado. Criança anemia, panela vazia. Pelo que eu sei, tem muita lei municipal fortalecendo o homicídio, isso é mal. Se joga no trenzão, pula do busão, faz parte do cotidiano suburbano. Tirando os vacilão, tem muito maluco, sangue bom. Pode chegar pra dialogar sem conspirar. Tem muita gente da paz, dignidade a mais. Bota a breja na mesa, racha essa despesa. Jogando um bilhar, truco, dominó. Sem maldade, a pampa é bem melhor. Vários enquadros, todo mundo acostumado. É o que pega todo dia na periferia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Dificuldade aqui no centro, olha que sofrimento. Eu uso meu talento, meu forte é pensamento. O ato dessa história é um caso fatal. Um livro cheio de palavras, sei que dá um final. Rolou um comentário, espalharam a notícia. Troca de tina, Bela Vista, entre ladrões e polícia. Não tem conto de fada, eu vou falar da quebrada. Agora meu irmão, fique ciente, cabocada mudou. A parada tá quente, a história da paz virou a lei do terror. As consequências do crime é do jeito que for. Pense na sua vida, procura a saída. Lá na Bela Vista, um fato que comove. Um mano mata o outro pra testar seu revólver. Vingança entre tiro, rivais se detesta. Quem saca primeiro será o dono da festa. Cada coisa que vejo, nenhum mal eu desejo. Na banca dos irmãos, passa a bola, sapão. Se seu dedo tem cola, seu nariz é aspirador. Se seu corpo é fechado, você não sente dor. Mas toda essa história não existe glória. É marcado na memória sem nenhuma vitória. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Guerreiro da favela não é falsier. Nasceu favelado, favelado vai morrer. Não paga de favela pra ganhar dinheiro. De toda essa miséria aqui eu sou herdeiro. Por isso não esqueço e não deixo pra lá. Meu morro do São Jorge eu sempre vou citar. Independentemente de qualquer situação, treta, tiro, sangue, ladrão. O crime se expande, o que fazer agora? No morro do São Jorge mais uma tia chora. Lei é lei e sempre será lei. Malandro que escorrega no São Jorge não tem. Em vez de felizmente segue assim, não posso fazer nada. Só rezar pelo São Jorge e fazer mais quebrada. Quebrada. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Salve, salve a favela, salve a periferia. Salve a todos os mano que tá na correria. Lá no Morrão, no Pico do Jaraguá. Aqui mano Pierre, mandando pra firmar. Porém, lembrei, não desconsiderei. Mando um salve pro meu truta, Denilson J. Vamos bater uma bola, destila pro campão. Liga os camarada, que hoje é sabadão. Sem essa de canhão, sem essa de papapá. Sou mano de paz, não vou me arriscar. Como diz o alemão, da banca TKS. Ladrão que é ladrão, nunca esquece que o respeito vem acima de tudo. Principalmente dentro do subúrbio. Termino por aqui, já vou me esquivar. Sou mano fiel, saindo do ar. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. É o que pega toda hora, todo dia. Relato de periferia. Eu, mano, Bones dialogando uma ideia se pá com os manos. Aqui na zona sul de quebrada, vou mandando um salve, dando uma ideia na rapaziada. De vez em quando, na calada, vejo um Loki que põe a mão no ferro e diz que tem sacode. Pode ou não pode, mas é o que acontece. Não sei se a miséria prevalece. Quadrilátero, de mano pra mano, eu, Bones, vou visando. Enquanto passa um pano, miliano com o Caia, zona sul sempre. Lado a lado com a quebrada, Grajaú, eu vou levando ideia e ficando por aqui. Não sei se posso rir, espero conseguir. Vou levando a vida, zona sul, cabeça erguida. Insista, não desista, aguarde sua conquista. Relato de periferia.